avarandadas, às janelas avarandadas, mora aqui algum doutor, mora aqui algum doutor. Ai, eu venho me aconselhar, ai, eu venho me aconselhar. Ando mal com o meu amor, ando mal com o meu amor. São os caracóis, são caracolitos, são espanhóis, são espanholitos, são espanholitos, são os espanhóis, são caracolitos, são os caracóis. São caracolitos, são espanhóis, são espanholitos, são espanholitos, são os espanhóis, são caracolitos, são os caracóis. Ai, um dia fui a Espanha, ai, um dia fui a Espanha, comi lá com os espanhóis, comi lá com os espanhóis. Docinho assado no espeto, docinho assado no espeto, no molho dos caracóis, no molho dos caracóis. São caracolitos, são espanhóis, são espanholitos, são espanholitos, são os espanhóis, são caracolitos, são os caracóis. São os caracóis, são caracolitos, são espanhóis, são espanholitos, são espanholitos, são os espanhóis, são caracolitos.